Santo Cruzeiro, viva Metrineu, viva Dono Inário, viva Visitante, viva a nossa festa, viva a alegria, viva! Entonces, hermanos, está abierto el despacho de Santo Daime para continuar con nuestro trabajo. Entonces vamos tomando Daime y vamos volviendo porque vamos a continuar el inario. Thank you. Bye. Thank you. Yeah. festa! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca San José! Viva! Viva todo ser divino! Viva! Viva o nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva o Inário! Viva! Viva o Metrineu! Viva a nossa festa! Viva! Viva a Virgem da Conceição! Viva! Yeah. Oh, aparece a batalha. Yeah. Já morreu, já.

Yeah. Yeah. Oh, Para ensinar os meus irmãos, para peço a meu Pai eterno que me dê a santa luz. Eu peço a meu Pai eterno que me dê a santa luz. Eu peço a Jesus Cristo, eu peço a Virgem Maria. Eu peço a meu Pai eterno que me dê a santa luz. A força de Deus. oración que vuelva a cantar estos dos últimos himnos, cerrar la primera parte con lo que comenzamos. Thank you. Divino Pai Eterno. Viva! Viva Regina da Floresta. Viva! Viva Gesù Cristo Redentore. Viva! Viva Patriarca San José. Viva! Viva todos os seres divinos. Viva! Viva nosso Mestre Império. Viva! Viva toda a Irmandade. Viva! Viva o Santo Cruzeiro. Viva! Viva o Ordinário. Viva o Metrineu. Viva! Viva a nossa festa. Viva a Virgem da Conceição. Viva! Viva a Bela Flor dos Andes. Viva! Viva o Aniversariante. Viva! Viva o Padrinho Valdetti. Viva! Hermanos, ¿quién tiene horas? ¿Quién tiene horas? Cuatro y media. Son las 4:30. A las 5:30 entonces continuamos. Descanso una hora solamente. No hay más tiempo para más descanso.